Em Efésios, no capítulo 5, verso 15 e 16. Leia na sua Bíblia. Efésios, capítulo 5, versos 15 e 16. Portanto, vede diligentemente como andais. Não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo. Uma outra versão diz, aproveitando bem cada oportunidade. Porque os dias são maus. Eu gosto dessa expressão, remindo o tempo, porque ela traz exatamente o que Deus quer nos mostrar nessa ministração. Vai cortando, vai remindo, vai reduzindo as coisas, vai simplificando as coisas, vai aproveitando melhor o tempo, vai se desvencilhando de tudo que está te roubando o tempo, vai remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu achei interessante porque, há uns 2 meses atrás, eu fiquei sem o notebook. Eu andava com o notebook para todo lado. E era uma ferramenta importantíssima, útil, me serviu muito bem. E aí, quando ele foi para o concerto, demorou a voltar, e o senhor falou comigo assim, você está dependente dele? Eu não consigo fazer as coisas, eu estou sem computador. Você precisa aprender a se virar sem depender de um computador. Não é possível que para você viver, para você resolver sua vida, para você conseguir as coisas, você precisa do computador. E aí eu fui e comprei uma agenda de papel. Um caderno. Falei assim, Deus do céu, essa agenda de caderno aqui está me fazendo mais... está me sendo mais valiosa do que... toda aquela sofisticação do... Meu Deus, é muito melhor. É verdade, irmão. Porque que é uma ferramenta útil o computador? É, não tenha dúvida. Não tem jeito. Hoje, no mundo que vivemos, não tem jeito. Você precisa de um computador. Mas, se nós não prestarmos atenção, nós vamos usando estas coisas da modernidade de tal forma que a nossa vida fica atrelada, amarrada a um mundo de coisas que nos levam a perder a simplicidade da vida. A simplicidade de viver, economizando o tempo, remindo o tempo. As pessoas estão correndo atrás do vento e buscam por prazeres e conquistas que se perdem no dia seguinte. E nós não estamos percebendo isso, irmão. Muitas das nossas orações são assim, Senhor, eu preciso, abre as portas, me dá aquilo, Senhor, vai mudar tudo se vier aquilo. E muitas destas orações o Senhor não responde, porque ele diz assim, não, você não precisa disso não. Isso só vai te atrapalhar. Simplicidade na forma de viver. E eu quero desafiar você, irmão. E é um desafio para mim. Senhor, eu quero avaliar quais as coisas na minha vida que podem ser descartadas para eu viver de uma forma mais simples. Nesses dias, eu fiquei muito sensibilizado com a morte da dona Ruth Cardoso. Não é comum você ver um homem público, um referencial tão bom que a gente tem, né, de idoneidade, de integridade, como o ex-presidente Fernando Henrique, numa dor, coração, que coisa aquilo, me apertou o coração. Falei, meu Deus, que dor que esse homem está sentindo. E eu tenho orado por ele, Senhor, visita ele. Porque certamente ele está lá pela madrugada acordando e com uma dor que é um grito que só o Senhor pode entender. E o Senhor me fez pensar algumas coisas. Uma delas é que ele não é o único. Todos os dias tem milhares de pessoas anônimas, desconhecidas, que estão com uma dor, um grito. Um desespero, que não vem porque alguém está ausente, vem de uma forma invisível, impossível de ser compreendida, pelo medo, pela insegurança, pela incerteza do que existe do outro lado. Porque a dor de sentir falta de alguém, o Espírito Santo nos ajuda a vivê-la. Mas a dor do medo da morte, não tem jeito se não for por uma transformação através de Jesus. A primeira coisa que o Senhor mostrou, você está sensibilizado com Ele porque ficou público isso, mas todos os dias, pode orar, todos os dias tem gente sofrendo até muito mais do que Ele. A segunda coisa que o Senhor me fez pensar foi o seguinte, aquela senhora reconhecida como uma intelectual, com um fruto de trabalho visível, palpável, de auxílio, não apenas de dar esmola para alguém, mas de construir o caráter, de construir ensino, de ajudar alguém a pescar, a se levantar, a despertar. O testemunho é muito bonito da sociedade com relação à obra daquela senhora. E o Espírito de Deus me fez pensar, nesse momento, não faz nenhuma diferença se ela foi uma intelectual muito influente na nação, se fez uma obra maravilhosa nesta nação, ou se foi uma analfabeta e nunca conseguiu fazer nada. Nesse momento, não faz a menor diferença. Todos terão que estar diante de Deus, nus, desprovidos até do nome, para prestar contas ao Senhor. Filho, do que adianta você correr para ter, para alcançar, para ser, para fazer, se na hora em que você partir dessa terra, tanto faz se você tinha ou não tinha, se você era ou não era. Essa palavra nunca servirá para eu dizer, ah, então eu não vou fazer nada, então eu vou, então realmente eu vou tocando a vida, vou vivendo, não. O Senhor tem um trabalho específico para cada um de nós e quer nos ver crescendo em todas as coisas nessa terra. Se é estudar, estudar. Se é trabalhar, ser o melhor. Se é cuidar do lar, do melhor jeito. Se é ser filho, o melhor filho. Se é ser pai, o melhor pai. O Senhor quer que eu e você sejamos os melhores em tudo. Mas eu não posso correr atrás do vento, eu não posso colocar a minha realização pessoal, as minhas conquistas, o que eu posso alcançar, o que eu posso fazer, o que eu posso ser, como o centro da minha vida. Porque na hora em que eu deixar essa terra, pouco importa se eu falo português ou não, se eu escrevo bem ou não, se eu sou doutor ou se eu sou um Zé Ninguém. Lá no mundo espiritual, eu só preciso de uma coisa: ter tido tempo nessa vida para andar com Jesus. Ter vivido de uma forma simples para Ele ter tempo de falar comigo. Simplicidade na forma de viver, simplicidade na forma de pensar. Nossa lógica, nosso raciocínio estão cada vez mais vazios e sujos, corrompidos pela ausência dos preceitos e valores divinos. Você pode ir na festa da sociedade, da alta sociedade de qualquer cidade do mundo, você vai descobrir que há um percentual elevadíssimo de conversa tola. De pensamentos, sentimentos, sonhos, alvos, pelejas tolas, tolas, tolas. Homens e mulheres que estão em posição assim de serem referenciais numa nação que, na verdade, são vazios por dentro, vazios, vazios, vazios, sujos. O Senhor quer a minha mente, minha forma de pensar, algo simples demais. Davi vem e diz assim, não me exercito em grandes assuntos. Eu digo à minha alma, aquieta-te, minha alma.